Clínica Veterinária São José de Ribamar, 3269-3353. Aceitamos todos os cartões de crédito. Estamos localizados na rua 404, número 310, no Conjunto São Cristóvão.